Wesley, Carlos Avontes, Bruno, o microfone tá ligado, irmão. Preste atenção. Você se veste, fala e age como rapper e daí? Você não é um MC. Você tem cano, panos e canta há muitos anos e daí? Você não é um MC. Você se veste, fala e age como rapper e daí? Você não é um MC. Você tem cano, panos e canta há muitos anos e daí? Você não é um MC. Com o microfone na mão só vai ficar mais forte. Mas tem Loki que manda mal e queima o hip hop. Antes que a gente dodge, não fale besteira pro hobby. No site, nos blogs, pros pobres, pros nobres, o sangue sobe. Toda sinopse é matar pra viver. Ao descrever a morte como coisa simples de acontecer, estou aqui a torcer pra criançada ter bons exemplos, quebrando vários espelhos, receios, preconceitos, perdendo medo, atrás da felicidade pura, vasculhando com lupa. Trabalhar, estudar, ajuda, a vida é curta. Tem otário que fala merda e grava CD na orelha, guarde a ruda, um dia vou me livrar de você que não tenho porquê. Não pensa no coletivo, é primitivo, é arisco inimigo, confesso do ritmo. Sem um pingo de noção de quanto pode ser nocivo. Que a palavra errada estraga valores adormecidos. Assim eu acredito que boas rimas são pra sempre. Honestidade tá na gente inerente. Nosso cacoete, verdade na frente. Preste atenção, não vá se enganar, porque tem gente que fecha a porta e não consegue mais voltar. A força das palavras do MC pode fazer que o mano venha redentir. Evoluir, não se uma ideia ruim fluir. Alienado, nosso povo pode destruir. A força das palavras do MC pode fazer que o mano venha redentir. Evoluir, não se uma ideia ruim fluir. Alienado, nosso povo pode destruir. Causa impacto na nossa gente. É tipo um raptor na mente. Capitão humano, ele sente o raciocínio do MC presente. Quando é coerente, o moleque cresce resistente. Nas ruas invade simplesmente o rap, porque é feito pra gente da gente. Inteligente, buscando sempre o consistente pra ir à frente com a luta de antigamente. Futuramente, mas no presente cuidaremos pra que fique consciente. Palavras do MC na sua mente permanente. Pode ser o dano pro humano, pra mim. Na rima sem planos, indecente. Não quero ver o rap da gente. Reais não pode comprar a mente do MC. Inadmissível entre a gente. Sim, bebedar no veneno da serpente. Nos destruir, o verso regredir. As minas ofender, os manos iludir. A essência desmanchar, o conceito cair. Errado ensinar e a molecada ouvir. A força das palavras do MC pode fazer que o mano venha regredir. Evoluir, não se uma ideia ruim fluir. Alienado, nosso povo pode destruir. A força das palavras do MC pode fazer que o mano venha regredir. Evoluir, não se uma ideia ruim fluir. Alienado, nosso povo pode destruir. Você se veste, fala e age como rapper e daí? Você não é um MC. Se não sabe o poder que isso tem, é a voracidade da mente em algo que não vem. Mas quem vai entender a superstição que há por trás de todo o seu dizer, de todo o seu viver? É só pra te lembrar e não vai mais esquecer que há muitas pessoas que talvez se esperam em você, esperando bem querer, algo a questionar, mas não tem nada a dizer. Cala a boca e pensa, uma palavra errada é um ato de violência. A decadência do mundo, o pouco de autoestima que se tem, se perde neste latifúndio onde quem não soma subtrai. A mente só regredir em frente, nunca mais não vai. Aquela mente cai, a nossa gente sai despreparada e acabou. A informação que tu me deste era vidro e já quebrou. Não presta, o tiro saiu pela culatra na testa. E o que nos resta? Só uma opção: fazer a diferença pra toda essa nação. Essa é pra você que canta rap, presta atenção. Acha que é só falar giga e palavrão. A força das palavras do MC pode fazer que o mano venha regredir. Evoluir, não se uma ideia ruim fluir. Alienar o nosso povo pode destruir. A força das palavras do MC pode fazer que o mano venha regredir. Evoluir, não se uma ideia ruim fluir. Alienar o nosso povo pode destruir.